Ontem vi você por aí, caminhando sem rumo, sem amor. Não dá, não dá, solidão só vai machucar. Ontem eu vi você chorar, e as estrelas brilhavam teu olhar. Não dá, não dá, solução o mundo não dá. E Jesus te ama mais e mais, só Ele pode te dar a paz pro teu coração, real emoção. Muito mais. Ontem eu pensei em você, vi no verde do teu olhar o mar. Vem cá, tá na hora de se encontrar. E Jesus te ama muito mais, só Ele pode te dar a paz pro teu coração, real emoção. Ontem eu pensei em você, vi no verde do teu olhar o mar. Vem cá, tá na hora de se encontrar. E Jesus te ama mais e mais, só Ele pode te dar a paz pro teu coração, real emoção. Muito mais.